Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Que nenhuma família termine por falta de... Salmos de número 24 e versos 3, 4 e 5. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero com muita alegria nesta manhã cumprimentar a todos com a paz de Jesus Cristo, desejando um bom dia. Nesse dia maravilhoso em que a igreja pode viver nesse final de semana, bênçãos especiais, manifestações do poder do Espírito Santo, pessoas vindo à casa do Senhor, entregando as suas vidas a Cristo e Ele abençoando de forma muito especial. Eu quero convidar a igreja, todos os obreiros da casa do Senhor, todas as irmãs do departamento feminino, que fazem parte dos círculos de orações dos bairros e da sede, para amanhã, 7:30 da manhã, nós estaremos já ali com o templo aberto, tirando um período de oração, porque necessitamos uma igreja que ora, é uma igreja vitoriosa. O aposento da oração, que lugar abençoado! O Espírito paira sobre ele, pois todas as realizações da graça provêm de uma vida de oração. E eu quero, nesta manhã, dizer que nós precisamos estar revestidos do poder de Deus e não adianta. De outra forma, nós não venceremos o dia a dia da caminhada terrena no mundo espiritual. Mas na oração, a igreja caminha com segurança. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Se quisermos uma vida santa, precisamos orar. Mas a recíproca também é verdadeira. Temos que viver uma vida santa se quisermos orar. É exatamente o que o Salmo 24 expressa e o que diz o rei Davi. Quem subirá ao monte do Senhor? E aí ele cita o que é limpo de mão e o que é puro de coração. Amada igreja, o segredo da oração é a oração no lugar da oração. É bom ler livros sobre oração, mas ler só não basta. Assim como um livro de culinária é altamente útil, mas torna-se inútil se não tivermos os ingredientes para preparar os alimentos, assim também acontece com a oração. Alguém pode ter toda uma biblioteca sobre a oração e não adquirir nenhuma gota de poder. Temos que aprender a orar. Mas para aprender, é preciso orar. Se uma pessoa estiver sentada em uma cadeira, lendo o melhor livro que existe sobre saúde, mas permanecer ali sentada, pode morrer. Assim também é possível um crente ler tudo sobre oração, maravilhar-se com a perseverança de Moisés ou com o lamento de Jeremias e mesmo assim não aprender nem o ABC da intercessão. Assim como a bala que fica na arma não chega ao seu alvo, assim também a oração que fica contida no coração, sem ser elevada a Deus, não obtém as bênçãos. A oração, amado, para concluir, tem o tamanho de Deus, pois é Ele quem nos dá a garantia dela. Ela tem a dimensão, as dimensões do poder de Deus, pois Ele garante que a atenderá. Que Deus se compadeça de nós, por termos tantos tropeços ao praticar essa atividade que é mais nobre que nossa língua e espírito podem exercitar. Se Deus não nos iluminar, quando nos encontrarmos no aposento da oração, nós caminharemos em trevas. O momento de maior constrangimento para um crente será no dia do juízo. Será que aquele que tiver de encarar o fato de que não orou vai ser convidado a entrar aos portais da eternidade? Eu deixo essa reflexão para você, meu amado ouvinte, meu amado irmão. Bem tranquilo, posso descansar, pois sinto uma força a me amparar. Eu sei que em algum lugar há alguém orando por mim, alguém orando por mim. Será minha mãe? Ou talvez meu pai, minha mãe ou meu pai, ou mesmo um amigo que nem me lembro do mais. Mas seja quem for, sou feliz porque há alguém orando por mim, alguém orando por mim. Eu quero, nesse momento, orar com você. Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, falamos sobre essa arma poderosa que foi usada muito por nosso Senhor Jesus Cristo, deu exemplo. A Bíblia relata que tu orou noites inteiras. Senhor, e nesta manhã, quantos crentes vaziados, quantas pessoas amarguradas, depressivas, outros iracundos, vivendo, Senhor, uma miséria espiritual, abandonaram uma vida perto do Senhor. Meu Deus que estás nos céus, a minha alma te louva nesta hora. Eu sinto a tua presença tão clara, tão viva. E eu intercedo, Senhor, pela igreja que está adormecida. Esse homem que não ora mais. Essa mulher que não tem mais forças para entender que ainda na oração se vence. Ó Deus, eu entrego diante de ti esses valentes que estão curvados diante do Senhor, aguardando a resposta, que as suas súplicas cheguem a ti e o Senhor atenda. Os enfermos sejam curados, as pessoas tristes sejam alegres. com este momento feliz de oração. Em nome de Jesus, nós oramos ao Deus dos céus agora e sempre. Amém e amém.